093,28, controle 119,35. 1935, gol 1982. Bom dia, Salvador, 3896, vai passando em Dias Terra na final da 1-0, baixado e travando. 82, contato 1983, contato no radar, sopro nível 360, perfil Arbo. Perfil Arbo, subindo 360, gol 983. Mano, pista molhada, não chove sobre o campo no momento, o da 3890. Mãe, tá ligado, tá com a porta para decolagem, né? Autorizado o táxi, é porta, ponte para Dona 7, limpa mais. Solos 3-1, decimal 1, 2-1, decimal 1. 2-1, decimal 1. 2-1-9 ou 2-1-1? Forma a frequência 1-2-1-1 para o DAN 3-2-9-6? Afirma 1-2-1-1. Inicialmente está autorizado, meu colega, de acordo com sua norte, vento 080 graus, 06 norte. Identificação autorizada, chegada a mar e desça para nível 050. Estou o time, estou no 015, vigilância em radar. Mike, decou a 33, controle 119, decimal 35. 300, grato, bom serviço. Controle Salvador, papapá pra Lima, papa Mike. Mike, você 500 pés, do norte. Força Grango, pro ar. Mantendo 500 pés, pro norte, grato, senhor. Lima, papa Mike, vou até quantos milhas, Salvador? Estimado 15 mil, acho 15 mil, senhor, escravo. Eficiente. Bom dia, Bono 397.0 da 90, pronto. Bono 397, bom dia, linda, cola, pistão 080 graus, 069. Autorizado, alinhado e fala, Bono 397. Bono 260, sem identificação, autorizado, chegada a mar, desça para o nível 060. Ajustou o altímetro no 095, vigilância radar. Bono 983, passa nível 210, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 26082, obrigado, bom dia. Sete close 38, controle 119, sinal 35. Sala 935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Uno 397, decola da EL. 397, contato radar, sobre o nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, Uno 397. Autorizado o táxi, após com espera da 17, fica em direto. Autorizada a linha de colapso no 7860 grau 089, vida PGS. Tá, 3192, desça para 2010. Ajustou o time do 105, fama localizou 3192. Desce para 2000, livre da restrição em TAP. Autorizado ELS, 3192. A zero desça para 3.000 pés, estou tímido, estou no 0 no 5. No 35. No 35, Juliette. Vicente, forme 20 milhas fora. Caso não receba o controle, modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5. Poderia informar o tempo de voo? Vicente. Espera a questão de TAP 260. 260, desça para 3.000 pés. No 260. Liberado a questão de TAP 3. Torre de Salvador, muito bom dia. O cenário 61140, espera pronto. Piscina 61140. A linda cola, piscina 0770, grau 062. Viva a simbolia, decola. O cenário 61140. Cine Juliette, controle. Juliette, controle. Estabilizado, está atrasando lá dentro. Pede aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186, grato, bom dia, está atrasando lá dentro. Gono 260, desça para 2.000 pés, para o localizador, Gono 260. Senhor de Salvador, Vitor Índia Juliette. Vitor Juliette, prossiga 1.000 pés, corredor Axé, informe passando para o da barra. 1.000 pés, para o da barra, Júlia. Tinha aproximação, informarei, pista livre. Está atrasando lá dentro, prossegue na aproximação. Todo bom dia, Gol 738, informação mais. Boa, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050. Estou altímetro no 015. Florente, chegada a mais, 150 no 015. Está presente. Autorizado, posto na pista 10, baixado travado, está atrasando a velha. 6340. 6140. 6140? 6140, senhor. Que é tanto número, desculpa. Contato radar sobre o nível 350, perfil PUCA. 350, PUCA. Pode curvar à esquerda, Jamo, senhor. 6140. Autorizado. Jamo, autorizado. Frequência livre, Vitor Juliette. É, 6140, restrito nível 310. 310 restrito, 6140 hoje. Exato, 260 da Gol. Confirme para o controle. Controle 60, estabilizado, TNF. Sete aproximação, chame torre, 386, bom pouso. 86. O 1260, estabilizou a linha, bem checado. Tem que formar pista livre, gol 1260. Guardando. Gol no 260, vento 100 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Tive pouso, confirme o vento, gol no 260. 100 graus, 109, confirmando chuva leve sobre último metade da pista. Pista molhada, gol no 260. Tive pouso, obrigado. Tá 3198, solo 51, solo 21, décima 1. 21, décima 1? Zero, solo 5-3, solo 2-1 décimo 9, hoje 1, 2-1 décimo 1. Confirme, 2-1 9, senhor? 1, 2-1 décimo 1. 2-1 9, pessoal, obrigado. Poxa, né? 6-1-4-0, cruzando 1-5-0. 0, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 192545, alterna 2685, boa viagem. 12545, alterna 12685, até a volta.